Me chamo José Bartolomeu de Araújo, nasci no dia 7 de maio de 1960, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Esse dia é um dia muito marcante, querer relatar para todos ouvintes como é a vida deste homem que o fala com você. Seria fácil chegar aqui e falar de alguém, mas eu vou falar de mim, de uma pessoa que sofreu nessa cidade, que deixou as marcas, as lembranças, as sequelas que trago no meu coração e na minha vida. Seria muito fácil chegar aqui e condenar o meu pai, a minha mãe, por ele também ter os seus problemas de vida, tá certo? Eles tiveram uma parte de contribuição nesta vida que o fala. É que meu pai era alcoólatra. Não era que ele era violento, mas era quando ele bebia, ele se tornava um homem violento. Chegava em casa espancando a minha mãe, não marcava presença dentro do nosso lar, porque meu pai tinha vários cavalos de corrida e o tempo que ele tinha era para viver em jogo e bebidas. Os filhos sentiam muita falta de um pai. E naquele momento a minha mãe entrou em uma depressão muito forte. Essa depressão muito forte foi que a minha mãe começou a beber também. Minha mãe teve 21 filhos, mas como situações financeiras e a condição também de falta de carinho, de amor em primeira mão por a falta deles, e as brigas que sempre acontecia todos os dias, eu vi um certo dia uma discussão na sala onde meu pai passou a espancar a minha mãe naquele momento. As tapas, os murros, as pesadas, era sempre o drama que nós assistia. Ficamos em 9 irmãos e dos 9 era eu que observava esse tipo de comportamento. E eu gritava para meu pai que ele não fizesse aquilo com a minha mãe, porque ele se tornava naquele momento muito agressivo. E cada vez que ele batia em minha mãe, eu me tornava triste no meu coração quando eu via aquelas cenas. E eu gritei: papai, não faça isso com a mamãe. E ele continuava batendo nela. Em um desses momentos, ele deu uma tapa na cara da minha mãe, que ela bateu com a cabeça assim no lado do sofá, com a cadeira na cabeça, e eu fiquei olhando aquele momento muito delicado, quando minha mãe sangrava muito pelo ouvido, e ele chutando a minha mãe, eu gritei para o meu pai, que se ele continuasse dando nela, eu mataria meu pai. Ele não entendeu. Ele continuou batendo. Eu queria paz. A Bíblia fala, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não conhecia essas palavras. Por não conhecer essa palavra, atacar o meu pai, prometendo a matá-lo se ele continuasse espancando a minha mãe, eu resolvi a sair de casa procurando uma paz. Que paz é essa? A paz que o mundo oferece é uma paz passageira? Aonde o mundo oferece as drogas? Eu tinha 9 anos de idade, eu não estava preparado para enfrentar um mundo tão cruel na minha vida. Eu não tinha uma preparação para enfrentar essas situações. Posso falar de fome? Porque passei fome na rua. E eu me lembro que eu bati na porta de uma senhora a pedir comida, que estava com fome. E quando aquela mulher abriu a porta, ela deu um grito. E aquele grito foi um grito de alarme muito grande. Quando ela deparava comigo até a sua porta, por ela ter sido 3 dias antes, ter sido abordado por um falso mendigo, que era um assaltante, enquanto ela abriu a porta, ele o assaltou, levou tudo e espancou aquela mulher. Depois de 3 dias chego eu, sem saber da situação, e ela dando esse alarme de grito, saí correndo, ela botou os cachorros em cima de mim, eu pulei um muro, pulei uma cerca, e eu parei perto de um carro que estava estacionado na outra rua. E a partir daquele momento, eu me lembro muito bem que eu comecei a colocar a minha boca no tanque do combustível do carro e comecei a me dopar cheirando gasolina. A fome naquele momento passou. E eu fiquei tão viciado na gasolina que todos os dias e todos os momentos eu estava perto de alguma coisa para poder esconder os meus problemas. E o que estava perto de mim, muito mais próximo, era a gasolina, que me dava uma sensação totalmente diferente. A fome passava, eu comecei a me viciar cheirando gasolina. Eu fiquei tão viciado na gasolina que eu não poderia ver um posto que eu parava para abastecer. Eu já andava com uma garrafinha de reserva. E eu encontrei um menino que estava tudo sentado, cada um com uma lata de cola. E naquele momento eu perguntei para ele o que era aquilo. E eles, olhando para mim, tudo dopado, um respondeu para mim que aquilo era cola. E eu, viciado na gasolina, não sabia a sensação da cola para a gasolina. A vida da droga, ela tem uma troca. E naquele momento, eles perguntaram para mim o que era aquilo que eu estava com ele na garrafa. E eu ali naquele momento, disse que era gasolina. Eles me deram cola e eu dei gasolina para eles. Confesso a vocês que a sensação foi totalmente diferente. A cola, para mim, preencheu outro vazio que tinha dentro de mim. Viciado na gasolina, viciado na cola e viciado a estar junto com eles. A Bíblia relata, no Salmo 1 e versículo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um ensinamento. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Continuava junto com eles, aqueles meninos que já estavam na rua, e eles perguntaram para mim se eu queria ganhar dinheiro sem trabalhar. E eu perguntei a eles, como é que se ganha dinheiro sem trabalhar? E um respondeu, roubando. Nunca tinha roubado, mas eu estava junto com eles. E eles me levaram, depois de dopado, para de frente de umas lojas. E naquele momento eles deram um furto, levaram para um intrujão que comprava o roubo. Eu aprendi a casa do comprador, que é conhecido como intrujão. E depois de a gente ter comprado, com aquele dinheiro, uma lata de cola de 20 quilos, passamos ao dia e à semana usando aquela quantidade de cola. Eu e mais três. Quando acabou a cola, me levaram para que eu fosse a pessoa que agora ia dar o primeiro furto. Eu me lembro que o primeiro furto que eu dei foi roubar umas meias. Mas eu estava muito dopado. Eu estava tão dopado que eu peguei os pacotes de meia. Eu pensava que ninguém estava me vendo, mas todo mundo estava me vendo. E quando eu peguei o pacote de meia, que eu fui andando com os pacotes de meia debaixo do braço, eu estava tão passado que as meias começaram a cair pelo chão. E eu vi, distante, um grito, pega o ladrão! E eu pensava que era outra pessoa. E eles correram, me pegaram, me amarraram, me espancaram no meio da rua. Eu não queria apanhar do meu pai, eu não queria apanhar da minha mãe, estava apanhando de um homem que não tinha nada a ver com a minha vida. Os meus companheiros, meus amigos, entre aspas, correram. Cadê os meus amigos? Todos correram. Me levaram para o juizado menor. Eu estava com fome. E naquele momento eles me apresentaram no juizado menor. E naquele momento eles perguntaram para mim, você já comeu bolo? Eu digo, não. O coordenador do juizado tirou uma palmatória de dentro de uma gaveta e disse, agora você vai comer. Passou a mim dar a primeira palmada na mão, outra na outra mão, e aquilo dentro de mim foi nascendo um ódio no meu coração. Eu não queria ser bandido, mas através daquele momento, a ser espancado por um homem que não era nada da minha vida, e agora passou a viver comigo, como uma tortura na minha mente, por ele bater em mim, eu passei a ter uma raiz de amargura na minha vida. Continuei a ser preso, ser solto e ser preso. Fui preso de 9 anos até 12 anos de idade. No juizado menor fui preso 50 vezes. O coordenador do juizado chama meu pai, mostra a minha ficha. Meu pai disse, e o que é que eu vou fazer com ele? Resolveram a me levar para um internamento no Afundac, no abrigo de menor, onde eu fiquei interno. E naquele momento eu causava problema em todo lugar que eu chegava. Porque um psicólogo chegou para meu pai e relatou para meu pai que eu não tinha problema. E meu pai disse, ele com 50 entradas, ele não tem problema. Ele disse, não, ele não tem problema. Ele é o problema. Eu, como era o problema, estava na Fundac, comecei a causar problema, porque eu era o problema. Assim ele passava para mim e assim eu continuei. Me levaram para uma sala de aula para eu aprender a ler. Eu não queria nada com a vida. Eu estava revoltado, eu era violento, eu brigava com todo mundo. Há discussões entre meus companheiros internos. E me tiraram da sala de aula, porque o professor disse que não conseguia a continuar comigo na sala de aula. E eu dava em todo mundo. E naquele momento acontece que eles me tiraram da sala de aula, eu perdi uma oportunidade tão importante que era aprender a ler, e me levaram para uma marcenaria para que eu trabalhasse forçado, porque eu não queria nada com a vida. Só que na marcenaria, quando eu cheguei lá, o coordenador por dar as costas e saiu. E quando eu olhei debaixo do balcão, a primeira coisa que eu vi foi uma lata de cola. Danei a cara dentro da lata de cola. Quando ele voltou, eu estava dopado mais uma vez. Ele olhou para mim e disse: "Mas pastor, de novo?" Eu disse: "Eu não tenho problema, rapaz. Eu sou o problema. É que eles me tiraram para o castigo. E eu fiquei 10 dias dentro do castigo na Fundac. Um castigo aonde ficava o menino de menor causando esse tipo de comportamento. E esse castigo era para conserto. Infelizmente, não consertou a minha vida. Depois de 10 dias, eles me levaram para uma sala de aula de música e eu ali aprendi a tocar bateria. Começamos a tocar festinha. Até ali eu não cheirava mais gasolina, não cheirava mais cola. Mas começamos a tocar em festinha, aniversário. E eu comecei a tomar uma bebida chamada leite de onça. Era uma bebida, uma batida. E naquele momento, ela foi estimulando, e eu fui crescendo, bebendo, cheguei a tomar 1 litro de batida por cada vez que ia tocar. As coisas se complicavam, porque eu só sabia tocar se eu bebesse. As bandas de rock, a ver a apresentação do conjunto, do abrigo, um empresário me ofereceu para que eu tocasse numa banda, fugisse do abrigo. 14 anos de idade, eu fujo do abrigo e vou tocar numa banda de rock. Foi uma experiência, para mim, diferente. Mas eu encontrei um rapaz que era viciado na maconha, que me ofereceu o primeiro cigarro de maconha, dizendo para mim que era bom. Ninguém vai chegar para você e vai dizer que droga é ruim. Nenhum viciado vai chegar para você e vai dizer: "Meu irmão, essa droga não presta. Isso não presta." Todos viciados sempre diz que a droga é boa. Foi isso que eles passaram para mim. Me deram o primeiro cigarro de maconha. Eu fumei. Quanto eu paguei? Nada. O primeiro sempre é de graça. O segundo, de graça. Do terceiro por diante, custou a minha vida. Todo o dinheiro que eu tocava, eu pegava e dava para comprar maconha para a gente fumar. Passei a fumar 10 baseados de maconha por dia. Só sabia tocar se fumasse, só sabia comer se fumasse, só sabia fazer qualquer coisa se tivesse fumado uma maconha. A coisa ficava mais grave, porque o dinheiro que eu ganhava não dava mais para comprar a maconha para poder me manter e manter os outros. Porque o primeiro eles me deram, e depois o segundo eu passei a dar para eles. Comecei a roubar na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu levei tudo que meu pai tinha. Só não levei a geladeira porque era pesada. Mas o que tinha de objeto pequeno eu levava, trocava e vendia para comprar maconha. Depois passei a roubar no conjunto. Microfone, guitarra, alto-falante, o que tinha ali dentro do conjunto eu levava. Cadê meus amigos? Me expulsaram? Com nome de bom baterista, mas com a fama de ladrão. Precisava de dinheiro. Fui para casa de um traficante e lá ele me abraçou. Tem uma palavra que diz: ame o seu filho antes que um traficante o adote. Ainda que seu filho esteja jogado no mundo das drogas, ele é o seu filho. Não abra mão do seu filho. Abri mão da minha vida. Eu continuei na casa desse traficante, servindo de aviãozinho, levando a droga do traficante para as portas das escolas. Naquele meu tempo, há 30 anos atrás, era a droga na porta das escolas. Hoje é a droga dentro da escola. E eu comecei a ser o aviãozinho transportando a droga. E comecei a fazer um ponto de entrega de mercadoria. E como teste do mundo da droga, do crime organizado, um certo dia eu desci do morro com uma quantidade de mercadoria, uma quantidade de dólar de maconha e alguns comprimidos para fazer uma entrega. Fui abordado pelos policiais que, a me pegar com aquela mercadoria, eles me levaram para dentro de um matagal e me torturaram para que eu entregasse o traficante. Só que isso tinha sido um arrumadinho, isso tinha sido uma armação enviada pelo traficante. Porque no mundo da droga, o dedo duro morre. E eu, naquele momento, sabia que se eu entregasse alguém, eu ia morrer. E naquele momento, eles perguntaram para mim de quem era aquela droga. Eu disse que a droga era minha. Eles me torturaram. Eles sabiam que a droga era do traficante. Eles foram enviados pelo traficante, pago pelo traficante, para me torturar para que eu entregasse o traficante, para ver se eu, de fato, ia passar no esquema do mundo da droga. Quando você sabe demais no mundo da droga, você é eliminado. Mas eu sabia que eu tinha de aguentar aquela consequência, porque eu entrei no mundo da droga para aguentar qualquer consequência. E não estaria ali para apontar ninguém. Foi naquele momento que eles me torturaram. Lembro muito bem, 4 homens, cada um com uma borracha de camaniar. Colocaram 2 nos pés, 2 nas mãos. E puxavam, me esticavam. E um perguntava para mim, de quem é aquela droga? De quem é essa droga, rapaz? E eu respondia, a droga é minha. E cada vez que eu dizia que era minha, eles sabiam que não era verdade, eles me puxavam, esticando. Tive um momento que eu, por não aguentar mais a tortura tão grande, eu gritei para um deles, a droga é tua! E ele deu uma coronhada na minha boca. E naquele momento eles me soltaram, comunicaram para o traficante que eu não tinha entregado eles. Cheguei na casa do traficante, sem mercadoria, espancado, torturado. E o traficante chegou na minha cara e perguntou, Bartô, o que foi isso? Eu falei que eu tinha sido pego por policiais. E ele perguntou na minha cara, depois de torturado, todo ensanguentado, e a droga? Eu disse, você ainda pergunta, vai pela droga? Você não está vendo como é que eu estou na situação? Ele olhou para mim e disse, você vai pagar a droga. Eu vou pagar. O que era aquele momento? Aquele momento era o momento que ele estava me prendendo mais no mundo do crime. Eu tinha de pagar aquela quantidade de droga. Eles tomaram a droga, me torturaram, passei pelo teste. E eu fiquei ali naquele momento devendo para poder continuar no mundo do crime. Voltava às ruas de novo a atacar as portas das escolas, algumas lojas. E um certo dia eles se reuniram. Aquele traficante com outros traficantes, depois de 2 anos, eles falaram para mim, Bartô, você lembra daquela vez que você caiu com aquela mercadoria? E eu comecei ouvindo toda a história que eles contavam para mim. Naquele momento ele disse, nós enviamos aqueles 4 policiais para ver se você era dedo duro. A sua vida ali, Bartô, estava correndo risco. Caso você dedurasse, lá mesmo você era eliminado. Eu olhei para a cara daquele camarada, olhei para ele e disse, meu irmão, essa é a onda? Será? A onda é essa. Você aprendeu assim e vai ter que ensinar aos outros assim. É uma escola. É uma escola terrível. Naquele momento, eles me ensinaram a eu fazer com outras pessoas. E eu fui trabalhado para fazer com seu filho, com a minha família. E eu vi quando eles deram um toque, um sinal, um código, pedindo que um dos companheiros trouxesse de dentro de um saco uma espingarda 12, uma pistola 380, uma 765 e um saco de maconha. Chegaram para mim e disseram, Bartô, isso é como prestamento de serviço ao crime organizado. Eles me deram o poder de eu abrir uma boca de fumo, que até isso... Para abrir uma boca de fumo, abrir uma boca de organização sobre drogas, tem de ser liberado por eles. Quando eu peguei aquela arma, aquelas armas, quando eu peguei aquele saco de maconha, primeira coisa que veio em mim, vou matar o meu pai. Me lembro que eu peguei aquela mercadoria, pulei o quintal, joguei o saco de maconha por cima do muro. Meu pai estava sentado na sala e eu coloquei aquela pistola na minha mão. Estava drogado, engatilhei e atacava meu pai naquele momento com o cano da arma no seu ouvido, na sua cara. Foi triste. Meu pai chorava. Meu filho, não faça isso. E eu continuava naquele momento a forçar o meu pai. Forcei o meu pai a usar droga. Forcei a minha mãe a usar droga. Minha mãe chorava. Pegar a minha mãe e usar ela como transporte, como um aviãozinho, para levar a mercadoria por debaixo de uma saia. Minha mãe com medo, chorando. Porque eu não poderia mais passar com a mercadoria, porque eu já era manjado. Eu já era avisado. Os camburão estavam rodeando a minha rua, a minha casa, que era a casa do meu pai, que não passou mais a ser a casa do meu pai. Passou a ser a minha casa. A casa do meu pai passou a ser uma boca de fumo. Viciei três irmãos, três irmãs. Todos passaram a ser dominados por mim. Eu, naquele momento, passei agora a ser o quê? Chefe. Achando que isso era tudo para mim. Tinha 15 homens que estavam em meu domínio para fazer também entrega de mercadoria, assaltar, arrombar, puxar carro e uma série de coisas. Cada momento que passava em minha vida, eu ia descendo cada vez mais com o chamado poço do mundo do crime. A minha vida estava toda enrolada e eu achava que isso era normal. Mas, infelizmente, não era aquilo que eu queria. Fui convidado para tocar numa banda, numa época de São João, tocar numa banda em Recife. Eu já fumava 50 gramas de maconha por semana. Era uma quantidade de droga só para meu uso. E um daqueles componentes daquela banda, a ver o meu desespero, a estar fumando um baseado um atrás do outro, cada estaca grande, cada baseado, marcava a minha vida. E aquele componente me chamou e esbatou. Toda essa droga, cara, que você está usando aí, nada disso presta. Agora eu tenho uma droga aqui que essa vai fazer sua cabeça. Eu disse, qual é? Ele me levou para dentro de um quarto, chegou lá, ele tirou de uma bolsa uma seringa, tirou uma agulha, tirou uma borracha de 50 centímetros. E eu via quando ele, naquele momento, pegava aquela seringa com aquela agulha e aquele pó. E ele era tão viciado que ele não cheirava mais cocaína. Ele tomava na veia. E eu vi quando ele pegou aquela seringa e aplicou em seu braço. Só que ele esqueceu de soltar a borracha que estava dando garrote no seu braço. Naquele momento, ele tentava fazer que o líquido entrasse na sua veia. Mas ele estava tão desesperado para tomar aquela droga que o viciado é isso. Ele força com aquela situação. E quanto mais ele forçava, mas o braço dele começava a ficar inchado, ficar preto. E ele começou a virar os olhos, enfraquecer o corpo. Naquele momento eu vi quando ele caiu de costas e bateu a cabeça em um batente que estava assim. Começava a sangrar muito, tanto pela furada da agulha, como a pancada da cabeça. Eu entrei em desespero. Eu saltei no braço dele, tirei a seringa, tirei a agulha. Comecei a dar uma... despertar ele com murro, com pancadas no seu corpo, pedindo Arlindo, Arlindo, Arlindo. E ele naquele momento, ele sem responder, só estava eu e ele ali. Eu tentei salvar a vida dele, mas naquele momento tinha uma poça de sangue, saía sangue do braço dele como se fosse uma mangueira de pressão. Coisa terrível, coisa horrível. Eu nunca tinha visto aquilo. Naquele momento ele levantou-se, meio tonto, todo sanguentado. E eu vi quando ele deu uma partida assim em cima da seringa, jogou-se para cima de mim e gritou para mim, você agora vai tomar. Eu não queria ser viciado, eu não queria ser drogado, eu não queria aquela situação para mim. Ele pegou a agulha, rápido, jogo rápido. Ele aplicou aquela agulha no meu braço e aquela agulha causou um grande abscesso, uma ferida, porque a droga não conseguiu entrar no meu corpo. Ela caiu toda na carne. Ele não pegou a veia. Ele disse que tinha errado e que naquele momento ele pegou o outro braço e tentou aplicar a droga no outro braço. Eu estava passado. E naquele momento, aquela agulha, aquele pico, aquela droga injetada no meu braço causou uma dependência onde trago no meu corpo as marcas de mais de 3 mil furadas de pico, que são drogas injetadas na veia. Essas drogas que chegavam até a mim, elas se agravavam porque porque eu precisava de outras drogas mais fortes. Eu tenho no nariz um lado que não funciona, porque eu não... Ela vedou, ela bloqueou um lado desse nariz onde eu não respiro, por cheirar e me picar. Eu me lembro muito bem de uma vez ter passado mais de uma hora dentro do quintal da minha casa, impedir que todo mundo entrasse no quarto, entrasse no banheiro, entrasse no quintal. Eu estava despido, todo sanguentado, e ali assentado, ouvi pela brecha da porta quando a minha mãe olhava a minha situação, eu todo sanguentado. E quando eu olhei para ela, eu estava em uma situação muito delicada. As feridas, aquele mau cheiro, a minha mãe olhando para mim. E quando ela viu que eu vi que ela estava brechando, olhando aquela situação minha, ela abriu a porta e disse: "Meu filho, não faça isso com você." Eu estava com a agulha enfiada na veia. Eu olhei para ela e disse: "Mãe, eu vou morrer. Eu vou morrer." Ela saiu chorando, se fechou dentro do quarto e foi chorar. Quantas vezes eu me levantava todo melado de sangue, passado, e ela saía de dentro do quarto com um pano molhado e vim limpar aonde estava todo aquelas aplicações de agulhas, aquela sujeira de tanto sangue. Minha mãe dizia: "Meu filho, deixe isso." Eu dizia: "Mãe, eu vou morrer." Mas eu tinha 3 irmãos. E meus irmãos estavam também andando comigo. E uma vez, em troca de um toca-fita, eu, por ter viciado toda a minha família, forcei o meu irmão a tomar uma droga em troca daquele toca-fita que tinha sido furtado de um veículo. E quando eu apliquei a droga, a agulha, no pescoço do meu irmão, que eu não tinha mais onde tomar, eu já tomava dentro, eu tenho uma marca no pescoço, que eu aplicava uma agulha 30x17, uma agulha grande, que ela entrava na frente e saía nas costas. E meu irmão, desesperado, pediu para aplicar uma droga daquela nele. E quando eu apliquei, eu não cheguei nem a aplicar o líquido. Ele deu um grito e morreu nos meus braços. Foi uma perca muito grande. Foi ter matado meu irmão com overdose. Minha mãe estava em desespero por ter perdido seu filho. Mas eu tinha ficado com 2 e 3 irmãs. E continuava revoltado e partia para cima da droga com uma violência muito grande. Eu queria desafiar as drogas. Depois de estar todo picado, as marcas, as feridas, o corpo todo dilacerado por consequência dos picos, com mais 1 ano apliquei tanta droga no meu 2º irmão que ele morreu fedendo. Perdi o meu 2º irmão. Minha mãe entrava em desespero e agora me apontava como eu tinha sido o causador de ter enviado e ter matado meus irmãos. Olha, irmãos, amigos, é difícil você vê a família toda se acabando nas drogas. 2 irmãos morreram por causa das drogas, por minha causa. Fiquei com 1, o último meu irmão. Os policiais estavam me procurando como procuravam um alfinete. Eu já era um cara procurado, manjado, visado. Um camarada que tinha adquirido um nome na cidade. Um nome terrível, bandido. E agora a fama de ter matado os irmãos. As drogas acabaram com a minha família. Acabaram com meus irmãos. E estava destruindo a sociedade. Sofria por minha causa. Sequestraram meu irmão por minha culpa. Que muitas vezes eu dizia: se alguém me dedurasse, eu mataria. Pegaram meu irmão, torturaram meu irmão e disseram que ele me entregasse, que eles liberavam meu irmão. Não era verdade, ele ia matar meu irmão e ia me matar. Como ele não me entregou, eles mataram meu irmão. Os policiais mataram meu irmão, tocaram fogo no corpo do meu irmão e jogaram no matagal. 3 dias depois, o corpo do meu irmão foi encontrado morto, queimado. Foi uma perca do meu último irmão. Foi assim. Eu sou uma pessoa revoltada por droga. A droga, ela só veio mesmo, como está escrito na Bíblia, lá em João 10, versículo 10. que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Eu me achando com o poder do tráfico na minha mão, continuei a vida da droga. A perca de 3 irmãos, meu pai viciado, minha mãe viciada, na minha rua, todo mundo temia. As autoridades que enfrentava essa situação, a cidade de Caruaru, o Viu, as rádios, anunciava que o Bartô, bandido, perigoso, estava preso, estava solto. Essa era a cena. Todo mundo temia. Não tinha mais solução para o Bartô. Continuava a causar problemas em toda a cidade de Pernambuco. Passagem da delegacia, presídios. Eu já estava tão visado pelos policiais e pelo delegado regional da cidade, que muitas vezes eu nem roubava, muitas vezes eu nem fazia, mas eu tinha um nome. E quando acontecia, vai nos cabató, que foi ele. Certo dia eu fui preso, é até engraçado, fui preso 8 horas da manhã, quando o delegado chegou 10 horas, o agente chegou e disse, o agente chefe disse, doutor, sabe o que nós pegamos? O delegado disse, não, Bató. Manda buscar Bató lá no Cavuco. Sérgio Bató. Delegado, começou comigo. Vá-se embora. Me deu uma oportunidade. Mas é a vocês que não me deram oportunidade, não. Tive oportunidade. Mas eu abusava as oportunidades. Quando eu saí da porta da delegacia, que eu dobrei um bequinho, vinha uma senhora. Senhora idosa, com a bolsa. Eu não roubei. Dessa vez eu não roubei. Ela, quando olhou pra mim, ela pegou a bolsa e disse, tome, seu Zé, toma a bolsa. E ela me deu a bolsa. Quando ela me deu a bolsa, eu levei pra casa. Ela voltou, entrou na delegacia, prestou queixa e disse que tinha sido assaltada. O delegado disse, onde foi que ela foi assaltada? Sai agora na esquina. O delegado disse, vai buscar Bató, que foi ele. Eu não cheguei a pisar o pé na sala de casa. Estavam 2 policiais que me deu ordem de prisão. Eu perguntei, mas rapaz, eu vim de lá agora. O delegado quer falar com você de novo. Eu cheguei lá, a primeira cara que eu vi foi a mulher. A primeira cara foi ela, quando ela disse, foi ele, doutor. Eu cheguei para ela, você só não me deu a bolsa, doutor. Ela disse, eu tive medo. Eu falei pro delegado, doutor, eu não roubei, ela me deu a bolsa. O senhor sabe, quando eu roubo, mas dessa vez eu não roubei. Peguei a bolsa, entreguei, quando ela deu as costas, ele mandou ir embora. 9 horas da noite, estava na boca de fumo, passando umas dólares de maconha. O camburão passou arrastando e me pegou e me levou de volta. 3 vezes, um dia só. Me lembro de uma vez, no corredor, onde era meu hotel 5 estrelas, na delegacia, quando o carceleiro disse, eu vi umas pisadas, e aquelas pisadas eram de uma mulher. Quando o carceleiro abordou ela, ele disse, a senhora é a mãe daquele bandido? E eu vi quando aquela mulher respondeu, ele não é bandido, doutor. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho, ele não é bandido. E ele gritou para ela, mas ele é bandido. Mas ela voltou e disse, ele é o meu filho. Eu estava de cabeça baixa. E quando eu olhei, era minha mãe. Ela é uma mulher baixinha, muito bonitinha, minha mãe. E quando eu olhei para ela, ela estava com a marmita de comida na minha frente. E ela disse, olha meu filho, eu fiz essa comida com tanto carinho para você, com tanto amor. Você come. Eu olhei para ela. E ela fazia um gesto com a marmita. Eu disse, eu como, mãe. Ela me deu. Passou aquela marmita pelas grades. Quando ela me deu aquela comida, eu dei 2 passos dentro da cela. Ouvi uma voz no meu ouvido. Tu vai comer aqui? Joga na cara dela. Eu poderia não ter jogado na cara dela. Mas quando eu pensei em jogar a comida, jogar em cima da grade, eu vi outra voz quando disse, ela fez com tanto amor pra você, você vai jogar? Eu dentro de mim disse, não, eu não vou jogar. Deixei a comida em cima do balcão. Quando eu volto, está minha mãe pegada na grade, no mesmo ferro aonde eu estava pegado. Ouvi quando ela olhou para mim, Ela não chorava, ela não derramava lágrimas, mas ela chorava por dentro. Ela disse para mim: meu filho, eu vou me embora. Você sabe que eu não posso demorar aqui, não é? Eu disse: é, mãe. Ela deu as costas e eu olhando, ela deu 4 passos. Ela virou para trás e disse: não faz loucura, não. Como se ela estivesse dizendo: meu filho, não queima esse problema, não. Estou cansada. É como se ela estivesse transmitindo essa situação para mim. Ela disse: não faz loucura mais, não. Eu disse: eu não vou fazer, não. Muitas vezes nós temos prometido e não temos cumprido. Prometemos que não vamos fazer mais. Voltamos a fazer. E muitas vezes pior. Eu disse que eu não ia fazer e voltei a fazer pior. Tentei uma fuga tocando fogo na delegacia em 1987-88. Aonde? Com essa tentativa de fuga, que não é nenhuma solução, apenas complicou a minha vida. Aquele incêndio, morreu um dos meus companheiros carbonizado, um preso. 7 foi para o Hospital da Restauração, na cidade do Recife, queimado. E eu fui transferido para o presídio Aníbal Bruno, na cidade do Recife. Presídio de segurança máxima. Tinha passado por muitas prisões, mas passar por uma prisão daquela foi o que eu arranjei a tentativa daquela fuga. Perdi o direito de visita, meu pai e minha mãe. A mamãe, muitas vezes, é revistada, passar por grandes humilhações. Muitas mães estão passando por essa humilhação. Meu irmão, você que está me escutando, a minha mãe sofreu muito. Quem sabe se a sua também não está passando por causa de você. Pensa. Pense bem. A minha vida foi assim. Fui levado para uma solitária de 80 centímetros quadrados. As coisas se complicavam cada vez mais. Só que a estar naquele presídio foi aonde eu fui parar. Naquela solitária terrível. Só que eu já tinha causado tanto problema. Fui condenado a 7 anos e 6 meses por tráfico de droga no artigo 12. Trago no meu corpo a marca das drogas. Trago na minha barriga, no meu organismo, as sequelas. Trago a marca de 2 facadas. Trago no meu corpo 17 tiros. 2 projetos ainda alojados no meu braço. Foi o que a droga deixou. Sem direito de ver mais mãe, nem pai, mais ninguém. A solitária de 80 centímetros quadrados, água no joelho, defecando ali, urinando ali. Ninguém me dava mais palavra de solução para a minha vida. É que eu não prestava mais para nada. Estava podre, fedendo. 23 dias dentro daquela solitária. Já estava com começo de cegueira. Que havia uma luz dentro da cela alta que para dificultar para você não saber o que é dia nem o que é noite. E foi o que aconteceu. Não via mais ninguém. Não sabia se amanheceu ou se anoiteceu. Certo dia, eu vi uma voz, quando aquela voz chegava no meu ouvido e dizia: Bartô, vem para fora. A voz não era ninguém, era uma voz. E essa voz voltava pela segunda vez: Bartô, vem para fora. E eu vi um estralo na grade, um ser muito pequeno na grade, água, pelo meio do joelho. Fezes, mau cheiro. Quando eu vi, quando a gata fez trá, trá, trá, 3 estralos. Quando eu coloquei o cotovelo na grade, que eu empurrei, a grade estava aberta. Como aberta? Mistério. É uma coisa sem explicar como acontece essa situação. Só posso dizer que é providência de Deus. A prova é tanto que eu vou lhe mostrar. Quando Deus entrou em ação, o que a Bíblia relata lá em João 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu estava ali precisando de alguma solução para a minha vida. Se Deus deu, ele me deu uma oportunidade. Como te dá uma oportunidade? A providência de Deus naquele momento foi mostrar que Ele é Deus. Já que eu não conhecia, ouvia falar de Deus, mas não tinha experiência com Ele. E Ele me mostrou, através daquele momento, que Ele tem uma solução para cada pessoa. A providência de Deus, que você vai ver a partir desse momento, é que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele abriu. A prova é tanto que eu não voltei mais. E a carceragem do presídio, e os policiais que estavam na guarita em cima, ele, a ver eu no peito, despido, sem roupa, estava nu, os bichos saindo de dentro das feridas, porque ele estava podre. Eu estava num quadro muito delicado. Ninguém chegava perto de mim porque eu cheirava mal. Ninguém chegava perto de mim porque eu poderia pegar alguém como refém. Eu não tinha mais medo de nada. E sim, eu não tinha medo de morrer. Mas tinha medo de viver. E naquele momento, um dos carceleiros gritou para mim: Batom, o que é isso? Eu disse: eu não fiz nada, doutor, eu não fiz nada. O outro gritou: tu também nunca faz nada, né? Eu, dessa vez, eu gritei para ele: dessa vez eu não fiz não, rapaz. Ele deixou o rifle lá em cima da guarita, desceu, mandou vestir um calção, ele pediu que eu ficasse ali. E naquele momento, ele saiu subindo. Eu pensava que ele ia buscar um reforço para me devolver para a solitária. Quando menos espero, eu vi um toque nas minhas costas. Quando eu olho para trás, agora pense bem, medite nesse momento, no presídio de segurança máxima, lugar de solitária, ninguém consegue chegar até ali, a não ser os policiais. E quando eu olho para trás, uma mulher. Quando eu olho para aquela mulher, ela está bem vestida, cabelo comprido, bem cheirosinha, e eu com a catinga de carniça podre. E ela olhou para mim e disse: tudo bom? Eu olhei para a cara dela e disse: é muita cara de pau, dona Maria. Como é que tá bom que eu estou aqui dentro? Como é que tá bom? Quando eu disse isso, ela olhou para mim e disse: fale direito comigo, porque eu não tenho medo de você. Quando ela disse que não tinha medo de mim, eu pensei em dar um murro na cara dela. Quando eu pensei em dar um murro na cara dela, que eu olhei, ela estava com um livro preto debaixo do braço. E quando eu olhei, eu vi com meus olhos, como se fosse um canhão, uma bola de ferro apontando para mim. Os meus olhos estavam contemplando aquela situação. Eu não acreditava na Bíblia, na palavra de Deus, em crente. E aquela mulher olhou para mim e disse: olhe para mim. Eu, na vaga de fazer medo a ela, ela fazia medo a mim. E quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, de olho a olho, e disse: eu quero lhe falar que tem um homem que está apaixonado por você. Olhei para aquela dela e digo: homem? Ela disse: sim, esse homem é gamado em você. Eu disse: Tomaria, pare com esse negócio, viu? Ela olhou para mim e disse: esse homem é gamado em você. Eu voltei de novo e disse: a senhora tá doida? Ela disse: ele tá doidinho para lhe dar um abraço. Quem é esse homem? Quando eu perguntei quem é esse homem, ela disse: Jesus te ama. Jesus me ama? Ela disse: Jesus te ama. Eu disse: mas eu estou podre. Ela disse: mas Jesus te ama. Eu estou fedendo. Ela disse: mas Jesus te ama. Eu disse: eu matei 3 irmãos, 2 companheiros. Ela disse: mas Jesus te ama do jeito que você está. Olhei para ela e disse: a senhora é crente? Ela devolveu a palavra dizendo: lavado e remido pelo sangue de Jesus. Olhei para ela e disse: a senhora fala desse Deus. Mande que esse Deus que a senhora está falando, esse Deus dos crentes, entrar aqui dentro que eu vou servir esse Deus da senhora. Ela disse: eu vou lhe mostrar que esse Deus tem poder. As costas, foi subindo. Eu pensava que ela ia falar com o diretor do presídio para me pôr em liberdade. Só que ela subiu, passou o pavilhão, passou uma grade, passou outro. Quando chegou lá de fora, ela deu um sinal com a mão, dando tchau para mim. E eu olhei para ela e disse: só sem negócio de crente. Diga que Jesus me ama, vai embora, deixa eu aqui dentro. Deixa ela voltar de novo. Passou 8 dias. Eu não voltei mais para solitária. No domingo, que terminou a visita, a carceragem mandou que eu ficasse no pavilhão lá em cima, pavilhão F, do presídio Aníbal Bruno. E ali eu fiquei, só que me botaram junto de um dedo duro, que era para acompanhar os meus passos. De madrugada, de domingo para segunda, eu pensei: eu vou matar esse preso, depois que ele pegar no sono, eu vou queimar o comogó, vou serrar a grade e eu vou fugir. De madrugada, ele pegou no sono, peguei um pau, depois da minha cama, eu pensei em dar um golpe em sua cabeça, eu vi uma voz quando disse: não faça o porque eu te amo. Olhei para um lado, olhei para outro. A voz pela segunda vez: não faça, porque eu te amo. Estava parecendo que eu estava doido, louco, ouvindo essas vozes: não faça. Se as vozes que eu conhecia é faça, arrebente, faça. Pela terceira vez a voz: não faça, porque eu te amo. O próprio Deus fala com o homem. Falou: não faça. E naquele momento eu guardei o pau, olhei para o preso, ele dormindo. Eu disse: eu não te mato hoje, porque Jesus me ama hoje. Amanhã Jesus não me ama e tu vai morrer. Passou a semana com Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Quando foi o outro domingo, a primeira cara que eu vejo é a mulher. Ela não voltou mais só. Veio uma equipe de evangélicos que vinha cada um com a Bíblia debaixo do braço. Eu tentei me esconder nela, mas a Bíblia, que tem o poder da palavra, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu tentei me esconder daquela mulher, mas eu não ia me esconder dos olhos de Deus. Foi naquele momento que ela bateu nas minhas costas e disse: Bartô, Jesus te ama. O outro veio: Bartô, Jesus te ama. E tinha um irmão, 3 horas da tarde, dentro do Recife, um calor. E quando eu vi o camarada de Bartô de Gavosa, esse cara é doido. Quando eu vejo aquele pretinho vindo com a Bíblia debaixo do braço, eu disse: vou dar um burro na cara desse neguinho, que ele vai ficar só o farelo. Quando se aproximou de mim, nunca me esqueço da voz daquele irmão. Chegou perto de mim: Bartô, Jesus te ama, vice! Eu ataquei ele assim, disse: sim! E naquele momento meu pastor: Bartô, pastor, se esse Deus dos crentes me tirar daqui dentro, esse é o Deus, eu vou servir esse Deus dos crentes. Se ele me tirar daqui de dentro, eu vou servir esse Deus. Manda ele me tirar daqui dentro. Ele disse: nosso Deus já resolveu o seu problema. Foi na segunda-feira, 10:30 da noite, na contagem dos presos, o diretor do presídio me chamou pelo meu nome e disse: Bartô, pega tudo que você tem, vai embora e nunca mais volta aqui. Quando eu olhei para ele, naquele momento, naquele horário, de eu ir embora, camada com tantas coisas que ainda ia estourar, condenado a 7 anos e 6 meses, no artigo 12, tráfico de droga e outras broncas que tinha, agora estou recebendo uma liberação para ir embora. Eu fiquei pensando duas coisas: ou estou me soltando errado, ou é queima de arquivo. Só que eu pedi para ele para ir no outro dia, porque era 10:30 da noite. Eu morava em Caruaru, estava preso em Recife. Ele disse: pega tudo que é teu, rapaz, vai embora e nunca mais volta aqui. Eu tinha de sair. Eu saí com medo. Eu pensava que era queima de arquivo. Só que eu saí do presídio e a providência de Deus foi eu chegar até em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai não queria acreditar. Quando eu bati na porta da casa do papai, ele perguntou: você fugiu? Não, pai, eu fui solto. Mostrei o avaral de soltura. Ele ainda não acreditou, pensou que tinha sido um avaral forjado. Ele ficou desesperado e eu contei a história para ele. Só que tinha um irmão da cidade de Caruaru que orava por mim 5 anos. E aquele irmão, com um grupo, eles abordavam boca de fumo, boate, eles pregavam a palavra de Deus depois de meia-noite. O nome desse grupo era Semeadores da Madrugada. Eles semeavam a palavra de Deus na madrugada. E eles abordaram um parceiro meu que perguntou se alguém deles queria aceitar Jesus. Eles disseram que não. Mas que o chefe dele estava preso, que era eu, era o Bartô, ele fosse falar se eu quisesse aceitar Jesus. E ele perguntou onde é que ele está. Ele disse que eu estava preso. E ele anotou o nome do Bartô, José Bartolomeu de Araújo, conhecido como Bartô, e foi orar por mim, pedindo a Deus que, se Deus desse eu a ele, ele ia abrir um centro de recuperação para drogado na cidade. E ele começou a orar. E naquele momento que eu recebi a liberação e o avaral de soltura, foi a providência de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração do justo fará muito em seus efeitos. Aquele irmão orava pela minha vida e pedia a Deus que ele desse eu a ele, que ele ia abrir uma casa de recuperação para drogado. E através de mim, eu era a ponte para ir a outros drogados. Quando foi na terça-feira, aquele irmão chegou na casa do meu pai e perguntou se o Bartô morava ali. E meu pai disse: sim, ele mora aqui. Papai pensou que era os policiais que vieram me buscar. Eu fiquei pensando: vieram me buscar de volta. Me socaram errado. Só que eu vi quando ele disse: é porque nós somos evangélicos e nós estamos orando pelo Bartô. E eu pedi a Deus que, se Deus me desse o Bartô, nós vamos abrir uma casa de recuperação. E quando ele falou que era evangélico, eu saí dentro do quarto. Quando ele olhou para mim, a primeira coisa que eu vi nele foi quando ele disse: Bartô, Jesus te ama. Eu fiquei pensando: de novo? deu um abraço, começava a chorar, agradecendo a Deus, e abraçado comigo, dizia: Deus, muito obrigado. Me lembro dessas palavras. Deus, muito obrigado, porque tu ouviste as minhas orações. E naquele momento, ele me abraçava e me convidava para ir para a igreja. E eu perguntei a ele: o que é que eu vou fazer na igreja? E aqui eu pedi a Deus que, através de você, eu vou fazer uma casa de recuperação para drogado, e você é quem vai me levar o drogado para dentro da igreja. Era um culto que ia ter da palavra de Deus. E culto? Sim. Então eu disse: aonde é? Eu disse: na igreja. Aí eu disse para ele: se você vai ter um culto, eu não tenho como levar ninguém para lá, eu posso ir. Eu disse: não, mas a gente queremos 70 ladrões dentro da igreja. Porque ele disse que era uma prova que, se Deus quisesse, ele tinha de primeiro me dar o bastão a ele e, através do bastão, levar 70 ladrões para dentro da igreja. Aí eu disse para ele: bom, se você quer levar esses homens lá para a igreja, nós vamos dizer que é uma festa. E se você dizer que é uma festa, eles vão. Ele disse: ah, se for assim, eles vão, vai. Levei o irmão na boca de fumo, já que naquele momento eu estava chegando. A rapaziada tudo em cima de bastão, tá, meu irmão, não sei o quê. Eu chamei a rapaziada e disse: olha, tem um irmão aí que está convidando a gente para ir para a igreja. Só que a gente vai para a igreja, vai dar um pau nos crentes, roubar os crentes, assaltar os crentes e quebrar o banco na corda dos crentes. Enquanto o irmão estava de cabeça baixa orando, e eu fazendo esse tipo de arrumadinho, ele será assim: nós vamos. Aí eu perguntei: ô irmão. Aí o irmão, quando olhou, o que eu falei a ele, não é? O irmão, sem saber que eu estava dizendo que era para dar um pau nele e assaltar os crentes, o irmão balançou a cabeça dizendo que sim. E naquele momento, foi na quinta-feira, chegou eu com 74 ladrões da igreja. Pense que ribulice na igreja. Vai o bastão entrando com aqueles homens, me sentei na frente, ouvi as músicas, os louvores, um conjunto armado, uma bateria armada, eu como baterista também, doido para tocar, mas ali programado para fazer aquele tipo de ação. Só que a Bíblia, em João 8 e versículo 32, diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Eu estava naquela noite diante de uma verdade que eu nunca tinha deparado. De um rapaz dando testemunho, contando a sua vida na vida do crime. Traficante, assaltante. Cada momento que ele falava, aquilo falava muito forte no meu coração. No final do culto, ele terminou de relatar a sua vida. Ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Perguntou para mim, eu disse: não, não quero. Ele perguntou para outros esperavam por mim. Um momento muito delicado. Foi quando ele disse para mim: você pensa que Deus precisa de você? Um parceiro meu olhou para mim e disse: vamos pegar lá agora. Eu digo: agora não. Daqui a pouco vai pegar ele. Eu ouvi mais um pouco ele falar de uma passagem que também se encontra na Bíblia, em João 8,36, que: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livre. E ele disse: eu sou livre, eu não preciso de droga. E eu ouvi aquela palavra. Eu estava podre. Eu estava fedendo. Eu não estava mais com expectativa de vida. A situação era grave. E lembro de uma palavra, e de tantas palavras que saíram naquela noite. Quando o pastor, naquela noite, abria a Bíblia e falava em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Mas quando ele falou dessa palavra e perguntou quem queria aceitar Jesus, eu dei um salto no banco. A rapaziada ficaram em pé querendo invadir a igreja. Eu digo: não, vocês querem perturbar, vão perturbar lá fora. E hoje, essa noite, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Entreguei. Vida não, o resto. Mas é assim que Deus faz. Ele pega o nada, transforma em tudo. Pegou o resto da minha vida e transformou-la. Transformou-la de uma maneira radical. Quando minha mãe, meu pai, diz que é a mãe e o pai mais feliz de ver um filho hoje totalmente restaurado, querido pelas autoridades, pela sociedade, onde pessoas que não acreditavam na vida do Bartô hoje acreditam em transformação que Deus pode fazer, que ele veio buscar e salvar que se havia perdido. Deus quer salvar também a sua vida. Meu nome é José Bispo, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Betesda, em Caruaru, Pernambuco. Conheci o Mateus nos idos de 80, quando diversas vezes eu passei em uma das principais esquinas da rua Guararapes, aqui em Caruaru, Pernambuco, onde presenciei o Bartolomeu mendigando. Eu só não sabia que ao dar uma esmola ao Bartolomeu, como algumas vezes eu fiz, eu estava alimentando um vício que o mesmo evidenciava já há alguns anos. Mas algo estava para acontecer. E no dia 22 de junho de 1989, como presbítero das Assembleias de Deus em Caruaru, eu estava na direção de um culto voltado exclusivamente para os marginalizados, pessoas viciadas. Confesso que fiquei muito assustado ao contemplar cada um daqueles viciados entrando na igreja. E até então eu não sabia que o Bartolomeu havia preparado, no decorrer do culto, ele tinha colocado no seu coração, juntamente com seus companheiros, quebrar os bancos da igreja, inclusive também acertar o dirigente e outros que ali estavam. O culto se evidenciou normalmente, com louvores e testemunhos. No momento do apelo, já no final do culto, o Bartolomeu, que assistia atentamente ao trabalho, juntamente com seus companheiros, levantou a sua mão, não para autorizar aos seus companheiros a começarem a algazarra, mas para aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Foi um momento de muita felicidade, pois podíamos contemplar já a alegria contagiante na face do Bartolomeu. Ele imediatamente foi para frente, fizemos a oração e ele saiu dali completamente transformado pelo poder da palavra de Deus. Hoje eu tenho o prazer de ser o pastor do irmão Mateus. Porque Bartolomeu ficou no passado. Posso dizer, posso testificar que o Mateus hoje é um homem transformado e que dirige o Desafio Jovem de Caruaru, onde atualmente conta com 26 homens sendo tratados, recuperados para a glória de Deus. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. O que ocorreu com toda certeza na vida do nosso querido irmão Mateus. Hoje eu sou presidente, sou servo de Deus, de uma casa de recuperação que trata de jovens que está andando no mundo da droga. Se você é viciado, quer sair dessa, pode contar comigo, eu quero te ajudar. Foi assim que hoje a minha vida mudou, tendo pessoas que se doassem para cuidar de mim. E o mais importante é como Deus faz na vida de pessoas assim. É que me levaram para o Desafio Jovem e lá arrumaram uma professora para me ensinar a ler. Eu não sabia ler. E essa professora que foi levada, mulher crente, de Deus. E aquela professora hoje é minha esposa. Eu me chamo Maria José Silva de Araújo e tenho a idade de 35 anos, nasci em Caruaru. Quando eu conheci o Mateus, o Bartô, antes, foi por ocasião dele ter ido para um centro de recuperação criado por alguns irmãos há cerca de 12 anos atrás. E eu fui para alfabetizá-lo. Chegando lá, a figura assim do Mateus era bem mais grotesca do que o que é hoje e assim, assustava um pouco. Na época eu cursava faculdade em Recife e estava de mudança para lá. Por ocasião da minha mudança, quando eu cheguei lá, eu fui a uma escola dominical. Uma irmã quis conversar comigo ao final e nós conversamos. E naquela conversa ela me descrevia a pessoa do Bartô, hoje Mateus, e me perguntava se eu conhecia uma pessoa com aquelas características. Então eu falei que conhecia, que em Caruaru, na cidade onde eu morava, havia uma pessoa da forma que ela estava descrevendo. Então ela me falou que eu deveria voltar para Caruaru e ficar lá, porque Deus tinha um plano na vida daquela pessoa e que eu seria a esposa dele, que precisava de mim, para que ele continuasse com o projeto que Deus tinha na vida dele, que seria de pregar a palavra, de ganhar outras pessoas, como ele, no caso, pessoas viciadas, drogadas. Então eu achei aquilo assim, na época, estranho, porque assim tirava todos os meus projetos de vida, concluir minha faculdade, fazer minhas coisas, assim. Achei mas tomei como uma palavra vinda de Deus. Voltei para Caruaru e lá chegando, eu continuei a alfabetizar o Mateus e alguns meses depois nós começamos a namorar. Algum tempo depois nós nos casamos, cerca de um ano depois. E Mateus continuou no centro de recuperação, trabalhando. E nós nos casamos e, por ocasião da minha primeira gravidez, o médico ficou um pouquinho preocupado quando conheceu o Mateus. Porque Mateus havia usado muitos tipos de drogas, de formas as mais diversas possíveis. E ele achou que as minhas filhas poderiam ter algum problema por conta que ele havia usado tantas drogas. E nós continuamos lá no centro de recuperação. Hoje Mateus dirige aquele trabalho e faz também um trabalho, como aquela mulher me disse naquele dia, que ele haveria de sair por aí pelo mundo a pregar a palavra de Deus e que havia de fazer aquele trabalho ali que ele hoje faz, que é o trabalho de recuperação. É um trabalho de reeducação com terapias espirituais, terapias ocupacionais e principalmente a palavra de Deus, que é quem faz o homem renascer, renovar e ter uma nova vida. Minha esposa foi orientada pelos médicos para que não tivesse filhos, porque meu filho poderia nascer com problemas, problemas sérios, não por causa dela, mas por minha causa, ter usado todo tipo de droga. Os filhos poderiam nascer com problema se não morresse no ventre da mãe. Namoramos 3 meses, 6 meses noivamos e 9 meses casamos. Quando foi com 1 ano e 6 meses, a pedido dos médicos, que ela não tivesse filho, orientada por eles, que corria risco. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que faz milagre hoje. Ele ainda é o mesmo. Entregamos na mão do Senhor. Ela engravidou, teve a primeira filha. O médico que fez o parto disse, isso é um milagre. Meu nome é Jade, tenho 9 anos. Eu vejo nos meus pais sinceridade, compreensão, amizade e tudo o que há de bom neles. Por isso que eu amo muito eles. Tendo o primeiro filho, a filha, o médico disse, já tem um, mas não tente outro. Foi no outro ano, nasceu outra menina. O mesmo médico, disse, esse Deus faz milagre, mas não tente outro. Meu nome é Samara, tenho 7 anos. Vocês que são crianças, não use droga, porque o caminho certo é Jesus. Foi no outro ano, nasceu outra menina. Meu nome é Camila, tenho 6 anos e amo muito meu pai e minha mãe. E hoje vocês podem ver o milagre de Deus na vida do Bartô e da sua família. Está aí minhas filhas, está aí minha esposa, está aí minha casa. Porque a Bíblia diz que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Estamos aqui para fazer o líder de Deus. Não há nenhuma solução senão por Jesus. Jesus é a solução para a sua vida. Ele foi a solução para a minha vida. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama.